Portal do Arrocha. Vai, bebê! Arrocha e vem, bebê! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo eu quero falar com você. Eu não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda não percebeu, e tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo. TL Mix Studio. Alô, Tássio. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa parecer assim. Eu não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda não percebeu, e tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você.